tal felicidade que tu vais ter que te amargar. Vais perseguir a maldita, vais insultá-la na rua, vais jogar pedras na lua, vais montar uma guarita pra que aquela esquisita não se atreva a voltar. E aí, e aí, e aí, e aí, ela cisma de voltar. Sorri quase pra te perdoar. Verdades vai se enfiar no teu leito, trai-te no teu próprio peito, vai quebrar todas as grades de que um homem é feito. Esquecer de voar. E aí, e aí, e aí, e aí, ela cisma de voltar. Sorri quase pra te convidar, quase pra te convencer, quase pra te complicar, quase pra te confundir, mesmo pra te enlouquecer, mesmo pra te despertar. Quase pra te confundir, mesmo pra te enlouquecer, mesmo pra te despertar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?